Panorama Agrícola para 21 de agosto de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua minguante, 21 de agosto de 2014, nós estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. A apresentação do programa é de Mauro Moirer, na mesa de som nos trabalhos técnicos está o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: tudo vale a pena quando a vida não é pequena. No Panorama Agrícola desta quinta-feira, você ouve uma dica para aumentar a sua renda. Na entrevista, destaque para a bovinocultura de leite no Alto Vale do Itajaí. E no Panorama Regional, o Chicão de Lages fala sobre araucária produtiva. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas no site da EPAGRE. Dica do dia. Para aumentar a sua renda, agricultor, aprenda a fazer doces e geleias. Cursos de processamento de frutas ministrados pela EPAGRE vão ajudá-lo a agregar valor à sua produção, aumentando a renda na sua propriedade. Fique ligado no Panorama Regional. Araucária produtiva. Uma plantação nativa de araucárias gera em torno de 20 toneladas de pinhão por hectare ao ano. Com a técnica de enxertia desenvolvida pelo engenheiro agrônomo Flávio Zanetti, aposentado da Universidade Federal do Paraná, onde então com essa tecnologia a plantação duplicaria a produção, passando então para 40 toneladas hectare ano. Dr. Zanetti afirma que as araucárias existentes estão velhas e acredita que daqui a uns 30 anos não existirá mais pinhão. Santa Catarina tem em torno de 3% das matas com araucárias virgens. A produção vai até mais de 100 anos e aproximadamente aos 200 anos a árvore de araucária morre. E essa alternância de boas produções é cada vez maior porque não se faz mais plantios de novas araucárias. E com o processo seletivo feito pelas matrizes das árvores, poderíamos ter uma melhor e uma boa regularidade. A legislação hoje desestimula o dono da terra a preservar esse tipo de árvore porque considera que vai perder um pedaço de terra. E segundo o Dr. Zanetti, o que se quer demonstrar é que a araucária vale mais de pé do que deitada. Zanetti vem estudando as araucárias há mais de 27 anos, onde desenvolveu então essa tecnologia de enxertia, fazendo com que o número de araucárias fêmeas seja maior do que o número de araucárias macho. Tecnologia simples e que pode, então, dobrar, duplicar essa produção que nós temos aí na região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epa, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Nós vamos conversar no programa de hoje com o médico veterinário Alexandre Collin, que é também chefe do Centro de Treinamento da EPAGRE em Agronômica. Alexandre Collin, a atividade da bovinocultura de leite é forte aí no Alto Vale do Itajaí? Sim, Mauro, é bastante forte a atividade de bovinocultura de leite aqui no Alto Vale do Itajaí, uma atividade tradicional, né? Historicamente, o Alto Vale do Itajaí foi a maior bacia leiteira do estado de Santa Catarina, hoje é a segunda maior bacia leiteira do estado, e a cada ano que passa a gente vê produtores novos, né, entrando na atividade, porque tem conseguido ter boas rendas e com uma atividade que não gera um trabalho muito penoso, né? Então eles têm se dedicado ao gado leiteiro e têm conseguido ter uma boa renda e uma boa satisfação na agricultura. Bem, Alexandre, em praticamente toda a propriedade rural há um gado de leite e Santa Catarina tem avançado muito na produção leiteira. Você, como médico veterinário e o estado de Santa Catarina como um todo, assim, qual é a orientação para o produtor de leite em termos de crescimento, desenvolvimento? Passa pela pastagem? Sim, a pastagem, a alimentação através do pasto é o fundamental, né? É a base do trabalho, né? Pelo fato que a pastagem é o alimento mais barato que o produtor tem para fornecer aos seus animais. E pelo fato que os bovinos são ruminantes, né? O alimento principal do bovino é o pasto, né? É o volumoso. Então, vale a pena o produtor investir na produção de pasto, né? Realmente se dedicar a ser um bom produtor de pasto, para que as vacas colham esse pasto em quantidade e qualidade, né? E com isso poderem ter produtividade adequada para ter uma renda adequada, né? E aí, claro, tendo uma boa alimentação, com um bom manejo do gado, né? E cuidados sanitários preventivos, né? A atividade ela se torna bastante tranquila de ser executada e vamos dizer assim, o produtor não tem tanto custo com tratamentos curativos. E uma coisa que eu acho fundamental é que ela não gera tanta preocupação para o produtor, né? Porque o número de problemas sanitários é menor, então passa a ser uma atividade mais tranquila para ser exercida pelo produtor de leite. Com relação à instrução normativa 62 do Ministério da Agricultura, como o produtor de leite aí no Alto Vale tem se adaptado? Ele vem buscando se aperfeiçoar, né, através de eventos que levem a informação, né, para sempre estar atendendo a legislação e poder melhorar a qualidade do seu leite, que é o grande objetivo, né? A gente sempre alerta o produtor que mais importante do que atender a legislação é produzir um leite de qualidade que o consumidor também exige, né? E existem outros produtos aí em competição com o leite. Então, é fundamental a produção de leite de qualidade para o leite estar bem no mercado, ser um produto valorizado e o produtor agregar valor ao seu produto, né? Então, a nossa preocupação principal é com questão do controle da célula somática e da contagem bacteriana, né? E as atividades, né? O manejo, a lida com o gado e com o leite, né? Para que o leite tenha a qualidade exigida e o produtor então, possa valorizar bastante o seu produto. Sempre com a garantia de uma renda mensal, já que investir na produção leiteira se garante aí todo mês uma renda para o produtor, né? Isso aí, Mauro. Isso é muito forte, né? Aqui na atividade, na região, a fumicultura é a atividade mais importante em termos de número de produtor e renda que ela proporciona, né? Então, dentro da proposta da IPAGRE, de produção de leite a pasto, os produtores que aderem a essa proposta e são produtores de fumo, eles conseguem casar bem as duas atividades, né? Porque durante a safra, o verão, que é a safra de fumo, uma vez que a propriedade, a parte leiteira esteja organizada com os piquetes, pastagem de qualidade, água nos piquetes e sombra, o produtor pode se dedicar à atividade de fumicultura e vai manter os seus animais bem alimentados e com produção e produtividade boas, né? Então, mantendo a renda. Então, a renda da atividade leiteira, ela acaba sendo utilizada para manutenção da propriedade, mês a mês, né? E para investimentos, inclusive. E o retorno da safra de fumo ou de outras culturas acaba sobrando, vamos dizer assim, é uma renda que acaba sobrando na propriedade para o produtor poder fazer investimentos maiores que ele veja necessário e precisa fazer, né? Conversamos com o médico veterinário da IPAGRE, Alexandre Collin, que é chefe do Centro de Treinamento em Agronômica. Muito obrigado pela sua entrevista sobre bovinocultura de leite, Alexandre. Eu que agradeço você, Mauro, né? E a gente deseja um abraço a todos os ouvintes e sempre que precisar a gente está à disposição. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.